domingos já são 3 horas. Já passou de meio dia, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Salve galera, Mequetrefes de plantão, tá no ar mais uma edição do Panela do Rock. Semana passada tivemos uns probleminhas aí, não consegui fazer o programa, mas estamos de volta aqui com mais uma edição do programa que coloca a bunda e a cara na posição de ouro. Pra começar, álbuns que estão completando 50 anos em 2024. Álbum de hoje, Borboleta, de Carlos Santana. Destaque desse álbum é o sexto da carreira dele, o primeiro de uma série de álbuns que flerta aí com o jazz, o fusion. Destaque para Stanley Clarke, os brasileiros Flora Purim e Ayrton Moreira e Michael Carpenter, certo? Então, álbum Borboletas de 1974 de Carlos Santana. Curtam aí, eu volto já já. Ainda tem a Chaca, tem bandas gaúchas e etc. Então, vamos nessa. Thank you. nothing is new. They say on their side, but then again, my soul. Life is an open vision of the highest, deepest. Because of you, life is new. Because of you, life is new. Alone I try to change. direction. Take me by direction. For future destination. For future destination. Give her some respect. She'll give you her devotion. Not just outside emotion. Talk about your country. silently I want to be. With symphonies of stars you came singing through my soul. You came singing through my soul.

É isso aí, esse foi o Carlos Santana e o álbum Borboleta, bem legal, aqueles álbuns meio esquecidos, assim, né? A discografia de grandes artistas, né? Bem legal esse álbum, flertando aí com o jazz e o fusion. Vamos agora aos lançamentos, dois aqui para começar, Nightwish lançou música nova aí recentemente e o Kings of Leon também lançou. Na sequência tem a Shaq e o Frigideira Acústica, beleza? Volto depois da Shaq aí, valeu! We'll be right back. their air dust on their palm. We are because of a million loves. We're the perfume of the timeless, last sighs on a deathbed. Olá, povo lindo! Começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena musical independente de todo o Brasil e do exterior. E hoje, para comemorar o episódio de número 12, uma dúzia, 12, a gente vai também comemorar a festividade do primeiro Festival de Bandas Autorais de Maringá e Região, que ocorreu neste último dia 18 de maio de 2024, no Teatro Municipal Reviver Magô, aqui em Maringá, no Paraná. Exatamente, festival esse promovido pela Associação Cultural do Rock do Paraná, do meu caro colega Ronaldo Marques, que tanto se empenha para que as coisas aconteçam, para que a cena de fato aconteça aqui na região, e festival esse cujo qual Elzinha aqui também participou, cantando meu mais novo single, Eternidade. Ai, gente, foi tudo de bom, foi lindo, foi muito bom, de verdade, fiquei muito feliz e muito bem colocada também. E para, então, comemorar esse festival, eu trouxe vários artistas que participaram do festival para rolar aqui hoje no programa, misturado com outros aí esporádicos do Brasil todo também. Então, para aquecer o óleo e começar a esquentar essas gostosuras que nós vamos servir aqui hoje no programa, eu trago para vocês, diretamente de São Paulo, capital, a banda Complexo de Vira-Latas, com o som O Gênio. E depois, aqui, direto da terrinha de Maringá, no Paraná, eu trago a banda Fator Zen, com a música Trabalho. Então vamos lá? Bora de som! Puto e poliglota. sabem que eu sofri. Qual a razão de eu estar aqui? A solução é eu pedir as contas e sumir. De suor, nada se torna pior. E o amanhã pode nascer bem melhor. Tô eu aqui parado, tentando me animar. Com todo o trabalho que preciso aguentar. Não posso agora me omitir, contar as horas pra sair. Achar que é uma vitória ter que desistir. Quem não quer ganhar muito dinheiro? Quem não quer mostrar pro mundo inteiro? Pra cada gota de suor, nada se torna pior. E o amanhã pode nascer bem melhor, bem melhor. Neste segundo bloco, espirrando gordura no fogão inteiro do jeitinho que mamãe adora, a gente vai ouvir o som do nosso roqueiro Hare Krishna, ele que é diretamente de Alvorada, Rio Grande do Sul, Mir, com a música Meta. Logo na sequência, a gente ouve o Mineirinho de Lafayette, a banda Raptora, com a música Boneca de Plástico. Sonzeira demais, viu, galera? E para finalizar o bloco, a gente ouve diretamente do Rio de Janeiro, ele, um grande poeta, por sinal, Rogério Espósito, com a música Impressão. Vamos lá que eu tô adorando essa fritura! Sentado no chão do quarto. Quando o sol se pôs mais uma vez, no outro dia sempre outra vez. Quando ela acorda de manhã e no espelho que ela vê, o que ela vê? Mais um dia para se culpar da promessa que não aconteceu, seguidores que não alcançou, e no espelho o que ela vê? O que ela vê? Será que é só impressão? Jogo autopretensão, de muitos erros sem perdão. É a viagem dura da paixão. Você desceu de um mundo à parte, eu li a minha vida na tua mão. Caí no erro de querer você pra mim. Te ver feliz já não é mais sofrer em vão. Será que é só impressão? Palavras voam sem direção, conseguem machucar sem ter razão. E quando anoitece, a lua toca teu rosto e o poeta chora pensando em ti. Mas na verdade ele quer ver você surgir como uma estrela sem temer na escuridão. Será que é só impressão? Me diz o que fazer. Agora, escorrendo o óleo, a gente tem um bloco especial somente para as bandas que participaram do Festival de Bandas Autorais de Maringá, exatamente. É um bloco totalmente pé vermelho. Para quem não sabe o que é pé vermelho, é porque a terra do Pé de Maringá ela é totalmente vermelha, muito produtiva, por sinal. Então nós somos, sim, pé vermelho. E a gente começa então nesse bloco com ele, o queridíssimo Vini Rock, com a música Bar da Encruzilhada. Na sequência temos o meu brother, o meu queridaço, irmão de coração, Sansão Blues Rocker, com a música Whisky Sem Canega, sonzeira demais. E para fechar esse bloco mais do que especial, a gente tem o profissionalíssimo, o muito rock and roll, Almir Zago, com a música Cúmplice do Rock. Então a gente vai fechar esse terceiro bloco escorrendo esse óleo, que já tá me dando água na boca, que delícia, um bloco especial pros maringaenses. Vamos de som, e eles que participaram do Festival de Bandas Autorais de Maringá. nessa vida. Quase morri na solidão. Oh baby, meu filme queimou. Eu continuo na estrada, sempre nesse mundo sem fim. Já bebi todos os drinks e aqui estou bebendo vinho com a caçacheta. Meu amor, e eu não entendia. Se parava e olhava, se andava ou corria. De repente na esquina tudo se explicou. A polícia surgiu e tudo desandou. Ser preso não se mexa, prendo rock and roll. Ser preso não se mexa, prendo rock and roll. Ser preso não se mexa, prendo rock and roll. Ser preso não se mexa, prendo rock and roll. De gordura que sobrou na frigideira, porque a gente não desperdiça nada aqui nesse quadro. A gente vai com as queridas, com as poderosas meninas da The Nation, com o som Apocalipse, elas que são de Campinas, São Paulo. E para finalizar, também mais uma poderosérrima, a Ana Paula da banda Insana, que é de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com a música Toca de Lobo. Vamos ouvir essas poderosas? Just for taking the game of paper. You just survived. soldiers. Don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. É só, pessoal. Semana que vem, adivinhem. Tem mais da Shaque. Beijo! É isso aí, galera. Essa foi a Shaque, o Frigideira Acústica, com o melhor do underground nacional. É, vamos mandar aqui uns abraços, velho. Abraço pro meu amigo Du, lá em BH. Onde estará o Du? Perambulando pelas ruas do Santa Efigênia. Deve estar lá no bar do Toninho. Abraço também pro Tonhão, pro Glazer, pro Mardoni lá em Reacima, também o Taru, o Vinícius, em Salvador, Juninho da Alfa Rock, vai ter Alfa Rock Escola esse final de semana, e eu estive lá, né, pra você começa a ouvir no domingo, estive no sábado, com os shows de Inercal, Indominus e outras bandas, pro Arilson, pro Luiz Omar, pro Ronaldo Pitanga, pro Evandro do Radar Alternativo, pro Zezinho Peixoto também, pro Willer da Espinhos e Rosas, em São Paulo pro Davi, pro Jaelson, no Rio Grande do Sul para toda aquela galera. Lá vai ter um blocão especial aqui, Jorge Turino, Rodrigo Isotto, Alemão Abstrato, Miro Chayenne, o Deco, né, tá em São Paulo, mas é do Sul, a Patrícia Schack lá em Maringá e toda a galera do Notívagos, do Rio de Janeiro, meus amigos da Rádio Rota 220, por onde você ouviu o Panela do Rock, aos domingos às 13 horas, a Vivi, o Paulo, o Guto, o Dan e a Pete, pro Camilo da Puzgrila, pra Carlos Baraza em El Salvador, Gonzalo Munhoz no Chile, Pablo Omos no Uruguai, Ariel na Argentina, meu filho Theo lá no Cerro, pro Denis da Nitro lá em Rondônia, para todos esses amigos que nos acompanham aí pelas nossas web rádio parceiras, beleza? Então, se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado, como sempre, Panela do Rock é nosso. Então, vou mandar aqui mais dois lançamentos, Axel World Pell e Steve Jones com participação de Iggy Pop, beleza? Dois lançamentos, eu volto aí com um blocão falando de Joe Perry. We'll be right back. I got so fucking pissed. You lay my head Isso aí, galera, mais dois lançamentos aí, do Pop Steve Jones e Action Rouge. Queria falar aqui também que no dia 31, se você estiver aqui para as bandas do Nordeste, na Bahia mais especificamente, em Serrinha tem um Cisal Rock Fest com curadoria aí do Museu do Rock de Serrinha, na pessoa do Cristiano, grande cara. Galera de Serrinha na escuta aí, Cristiano, Marcão, grande Marcão. Não posso deixar de mandar um abraço para ele. Mandar um abraço também para a família Chau, grandes companheiros em Feira de Santana, sempre na escuta. John, JP, Lisa, Juan, e todos da família aí, sempre na escuta do Panela do Rock, grandes parceiros. Galera também do Ramones Mania. E então vamos falar de Joe Perry. Recentemente, Igor Miranda, você sabe que eu acompanho o Igor Miranda, o Wikipedia, para poder formatar o Panela do Rock também. O Igor Miranda publicou uma matéria falando de 13 álbuns que influenciaram Joe Perry. E eu fui lá e peguei desses 13 álbuns, peguei 6 aqui pra gente conhecer um pouco da carreira do Joe Perry, o Perry, guitarrista do Aerosmith. Confesso que não me surpreendi, muito boa por sinal, mas nada de surpreendente assim nas escolhas dele. Vamos lá então. Yardbirds, Fleetwood Mac, The Who, Johnny Winter, The Kinks e Jimi Hendrix para fechar aí álbuns que influenciaram Joe Perry, beleza? Daqui a pouco eu volto aí com a Bandas do Sul. You need need some love, you must have the blues. And but the one thing a good man can do is do the shade, the rattlesnake shade. Man, do the shade. Yes, just the way the blues got turned. Now he don't care when he ain't got no chick. And do the shade, the rattlesnake shake. Yes, he do the shade. And just the way the blues got to turn. Woo! Miles and miles and miles and miles and miles. I know you've deceived me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Eiffel Tower and the Taj Mahal, might see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna need that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles. Way too big to die. got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Foxy. essas foram, hein, as influências de Joe Perry, guitarrista do Aerosmith, né? 6 das 13 publicadas pelo Igor Miranda. Tem tudo a ver com o trampo que o cara fez com o Aerosmith, né? E para fechar o Panela do Rock de hoje, nós temos que falar aqui das bandas do Sul, né, cara? Conforme prometido, toda semana eu vou tocar aqui duas bandas do Sul, uma desses nossos amigos que estão batalhando aí no underground e outra mais conhecida. Eu queria falar aqui o seguinte: a chuva no Sul deu uma refrescada, então não está totalmente tranquilo, mas eles agora têm que trabalhar na reconstrução de todo aquele estado. Então não deixe de procurar aí para quemdoar.com.br. E essa semana tem um linkzinho aí no Instagram sobre Levante Rio Grande do Sul, para você adotar uma família. Então, se você tem disponibilidade, condição de fazer isso, faça, procure aí Levante Rio Grande do Sul, que é uma sugestão, né, para quem tem condição, adotar uma família do Rio Grande do Sul por 3 meses, fornecendo cesta básica, dinheiro para comprar as coisas, essa coisa toda. Então, os nossos amigos do Sul continuam precisando de nosso engajamento. As bandas que eu trouxe hoje aqui para fechar o Panela do Rock, bandas do Sul, é Eletro Acordes, do grande Rodrigo Visotto, nosso parceiro aí de caminhada no underground, e Bideu Balde. Então, 6 músicas, 3 de cada, vamos alternando aqui, uma Eletro Acordes, outra Bideu Balde. Esse foi o Panela do Rock de hoje. Espero que você tenha curtido, valeu por ficar até aqui. Um abraço para todo mundo. Você sabe, de segunda a sexta tem Panela do Rock por aí, é só você procurar. Domingo a sábado, são 12 web rádios do Brasil, do Rio Grande do Sul, né, pessoalmente. Duas rádios do Sul, na quinta-feira a Arpoador e na sexta-feira a Putz Grila, a Rádio Rota do Rio de Janeiro, a Rádio DNA do Rock de Lençóis, tem na Costa Rica Live Rock Radio, tem na Flórida a Seven Rock Radio, tem no Uruguai com Fanáticos do Metal. E outros textos. Então, espero que você tenha curtido. Esse foi o nosso Panela do Rock de hoje. Volta semana que vem. Não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de orelha. Abraço, valeu, galera! vai ter medo de que um dia ela vá mudar. Que aprenda a esquecer sua velha paixão, mas evita ir até o telefone para conversar, pois é muito tarde pra ligar. Tem pensado nela, estava com saudade, mesmo sem ter esquecido. Thank you. pessoas. Entre as muitas escolhas, sempre as mesmas pessoas. Entre as muitas escolhas, sempre as mesmas pessoas. Entre as muitas escolhas. se bater.